Deus vai mudar seu destino. É. Você pode ser o que quiser, fazer o que quiser, andar por onde quiser, escolher os seus caminhos. Mas existe alguém que te vê, que conhece você e já escreveu uma história muito maior do que os seus planos. Mesmo que você insista em viver do seu jeito, Deus não desiste de você. Ele quer mudar seu coração. Deus sabe, tem um propósito, vai mudar o seu destino. Basta você aceitar, abrir as portas e deixar Ele entrar. Deus sabe, tem um propósito, os sonhos dEle são maiores que os seus. Se você crer e confiar, Deus vai transformar sua vida, vai mudar seu caminhar. Quantas vezes você chorou e pensou em desistir, tentando preencher o vazio dentro de si? Mas ouça a voz que te chama, te levanta e te ama e diz: filho meu, eu estou aqui. Mesmo que você insista em viver do seu jeito, Deus não desiste de você. Ele quer mudar seu coração. Deus sabe, tem um propósito, vai mudar o seu destino. Basta você aceitar, abrir as portas e deixar Ele entrar. Deus sabe, tem um propósito, os sonhos dEle são maiores que os seus. Se você crer e confiar, Deus vai transformar sua vida, vai mudar seu caminhar. Não é tarde pra recomeçar, pra viver tudo novo no altar. Aceite hoje a direção que Deus tem pra sua vida, irmão. Deus sabe, tem um propósito, vai mudar o seu destino. Basta você aceitar, abrir as portas e deixar Ele entrar. Deus sabe, tem um propósito, os sonhos dEle são maiores que os seus. Se você crer e confiar, Deus vai transformar sua vida, vai mudar seu caminhar.